Ficheiro 8 apaga. As falas doces com que o Arlindo levava água ao seu moinho não lhes ensinaram ao pai, não, que era um santo. Mas vá lá fiar-se gente em sanguinidades. Famílias boas, sãs, dão às vezes cada filho que até se fica maluco. Ali estava à vista de todos a demonstração. Sem maus exemplos em casa, nado e criado numa terra limpa, como Valda Mendiz, e Deus nos defendesse de semelhante boldrego. Rapariga em que pusesse o sentido, pronto. Tanto fazia saltar como correr. Tinha que ser dele. E então não se contentava com qualquer. Só lhe apetecia o melhor. Mesmo no povo, desgraçou a Arminda. Uma cachopa tão dada, tão bonita, que cortava o coração vê-la depois, desprezada toda a gente e comidinha dos males que lhe pegou. Em Guiães, foi a filha de Bernardino. Pelos modos, a coisinha mais jeitosa que lá havia. Em Abaças, escolheu a Olímpia. Uns 19 anos que nem uma princesa. Mas nenhuma como a Matilde. O ai Jesus de Litém. Descobriu-a na festa de São Domingos e já não a largou. O Rodrigo, o melhor amigo dele, bem o avisou. Olha que ali, tudo que não seja nó de altar... Não quis saber. Rapou do harmónio e abriu numa gargalhada. Borga, rapaziada, haja alegria. O povileu que não quer senão pândega, claro, a rodeá-lo, embasbacado. Ora, isto de mulheres é o que se sabe. A tola, só por ver um fadista daqueles a derreter-se por ela, já pensava que tinha ali o rei de Portugal. A tia, a do rito, no caminho, ainda lhe perguntou se não sabia que menino ele era. Sabia, e que ninguém se afligisse por via dela. E logo no domingo seguinte à tarde, toda desenganada, a dar-lhe treta na fonte, moveu-se o povo. Tivesse tento na bola. O mundo nunca parira res de tão mal qualidade. Ou já não se lembrava do que acontecera às outras. Nada. Não ouvia ninguém. O que lá ia, lá ia. Águas passadas não tocavam moinho. O rapaz assentara. Falava-lhe com todo o respeito. E tão certo como dois e dois serem quatro, recebia. O manhuzão, por sua vez, que também não havia dúvidas nenhumas a tal respeito. Mal arranjasse a vida, casamento. O mais mau é que ninguém lhe via arranjar essa tal vida. O Alfredo Moleiro, a pedido lhe tem... Sondou a coisa em Valde Mendiz e voltou desanimado. Arraiais, tocatas, danças e nada de onde se visse sair propósito de coisa séria. E como o namoro ia de vento em popa, o entusiasmo, uma loucura, Litém, pela boca do prior, chamou a rapariga à pedra. Pensasse no que andava a fazer. Fugisse das tentações. Desse uma cabeçada e depois se queixasse. Tivesse vergonha na cara e tratasse de pôr os olhos num rapazinho da terra, honrado e trabalhador. Mas a Matilde andava viradinha do miolo. Jurava sobre as falas do Arlindo, como sobre os evangelhos. Assim tivesse tão certa a salvação como ele nunca tentara pôr-lhe um dedo. E só lhe falava em bem. Com semelhante conversa, Litém resolveu aguardar. Não há como dar tempo ao tempo e deixar cada qual aprender à sua custa. E viu-se o resultado. Um dia à noite, a Matilde prega-se em casa da Lúcia, põe-se a chorar e acaba por declarar tudo. O ladrão tinha-lhe feito. Tantas loas lhe cantara, tantas juras, tantas promessas que caíra como uma papalva. Mas com quem o Arlindo se foi meter? Com os de Litém, gente capaz de limpar uma nódoa com as lágrimas de Cristo. Fiava-se, talvez, em o pai da rapariga ter idade e os dois irmãos, o Cândido e o Albino, estarem no Rio. Ora, 80 anos em Litém não tolhem um homem e o mar já não é o que era de antes. O justo, no desejo de compor aquilo, ainda o procurou a saber que destino queria dar à filha. Meteu os pés pelas mãos, que não podia casar agora, que as vidas estavam muito más e mais aldrabices. Olha lá que o velho lhe dissesse nada. Calou-se muito calado, virou-lhe as costas e, nesse mesmo dia, carta para o Brasil. Entretanto, a nova fora-se espalhando pelas redondezas. E, ao cabo de algum tempo, o nome da Matilde simbolizava apenas a façanha mais atrevida e gloriosa do Farsola de Valdemendiz. Não as deitem cesto roto, isso é que ele pode ter a certeza, garantiu Brás, que sempre acreditara numa justiça imanente. Tantas há de fazer? Já fez, respondeu-lhe o Rodrigo, que, embora amigo e companheiro do Arlindo, não engolia aquela de se ter enganado. Com os de Litém, ninguém brinca. Em março, quando Valdemendiz se cobriu de camélias e mimosas, o Alfredo, à frente do macho carregado de sacas, deu a grande notícia. Os filhos do Justo tinham chegado do Brasil. Os dois? Perguntaram todos. Os dois de uma vez? Oh, Larila! Então o Arlindo que se acautele. Mas nada parecia bolir naquele princípio de primavera. A Matilde há muito que calar às lamúrias. O pai, a todos que lhe falavam no caso, respondia secamente que a filha dele não era melhor do que as demais. E os irmãos encheram a irmã de prendas, tratavam-na como uma rainha e nem por sombras falavam no sucedido. A mim até a alma se me apertava com tal sossego, dizia de vez em quando o Rodrigo. Os de Litém engolirem uma pastilha assim. Que pastilha? Eu quis, a rapariga quis, quem tem lá nada com isso? Farroncas. No fundo, também ele, Arlindo, andava de coração como a noite. Bem sabia que não se vem de repente do Brasil, sem uma razão qualquer. E que se quisessem resolver o caso a bem, já o teriam procurado. Entrou abril, passou maio, principiou junho e o mesmo fado corrido. Estou varado, desabafava o Rodrigo. Palavra que estou varado. Mas em agosto, no dia de São Domingos, quando o Arlindo estava nas suas sete quintas, ó Arlindo, toca lá isto. Ó Arlindo, toca lá aquilo. Chega-se o Rodrigo ao pé dele e segreda-lhe. Os Justos de Litém estão aí, o pai e os filhos. Os dedos de Meliante até se pregaram às teclas da sanfona. E ela? Ela veio cá o ano passado e bem lhe chegou. Já tinha saído a procissão e quem rodeava a estúrdia enchia os ouvidos de som para o regresso a casa. E como a música esmoreceu, foram debandando e descendo a serra. Agora a festa era para os que tivessem contas velhas a ajustar. Começou então, no adro, um drama surdo, só interior. Os dois companheiros do Arlindo, o Rodrigo e o Gaspar, embora estroinas também, não estavam dispostos a arriscar um cabelo naquele sarilho. Quem as faz, que as desfaça, dizia o Rodrigo sempre que lhe falavam no caso. E o Arlindo, à medida que a roda ia diminuindo, tinha a estranha sensação de que todos fugiam dele e o deixavam sozinho no mundo. Na ânsia de o reter, mudava de música. Pior, a instabilidade das melodias pegava-se à assistência. Os Justos, sentados no fundo da escadaria como que a impedir-lhe a retirada, não mexiam um dedo. E a rarefação do povo era ainda mais opressiva. Começava a cair a noite dos lados de Constantim. As últimas vendeiras tinham partido já. A pipa de vinho que o pé tolo tivera à sombra do sobreiro descia o monte vazia aos solavancos no carro. Ao fim de 2 horas de suores frios, durante as quais o Arlindo puxara pelo harmónio como um galeriano, os Justos ergueram-se e deixaram a passagem livre. Bem, vamos andando, disse o Arlindo exausto. Os homens não querem nada. Parece que não. Meteram-se os três a caminho, aliviados de uma carga que pesava a vida do Arlindo. Só no fundo do monte, quando Rodrigo olhou para trás, é que viu que os justos vinham em cima deles, calados. Isto dá grande desgraça, ou seja, cego, avisou Gaspar, transido. E se fosse por outra coisa, tinhas-me aqui. Assim não. Lá te vem. Iam já nas matas do Infantado, quando os perseguidores cortaram por um atalho e se chegaram. Queremos uma palavrinha em particular aqui ao Sr. Arlindo. O Rodrigo, numa irresistível solidariedade humana que se tem com qualquer condenado no momento da expiação, ainda arranjou coragem para refilar. Três? Para dizerem uma palavra a um homem só? Mas sem mais rodeios, um dos justos deitou as mãos às abas do casaco do Arlindo, enquanto os outros dois, de pistola na mão, insistiam numa palavrinha muito em particular àquele cavalheiro. O Rodrigo e o Gaspar, à vista de tais argumentos, foram andando. E no dia seguinte de manhã, o Arlindo entrou em Val de Mendiz numa manta capada. Inimigas. Desde o arraial da Senhora da Fraga, que a Cacilda e a Sofia se não podiam ver. Até ali, muito amigas, sempre agarradas uma à outra, como irmãs. Mas meteu-se a ciumeira entre elas, e aquela amizade foi um ar que lhe deu. Fiadas no Palácio do Augusto a prometer um tostão a uma e 5 vinténs à outra, pareciam cadelas ao mesmo osso. Não saberem que quem é homem diverte-se e que em coisas assim o melhor é fazer das tripas coração e deixar correr. Qual o quê? Puseram-se a dar ouvidos aos 20 anos e não é nada, faziam lume mal se encaravam. Na tal noite da zanga, andavam juntas, no adro, felizes da vida, a comer peras e a beber limonada. Quando o rapaz se aproximou, se eram servidas de qualquer coisa. Que muito obrigadas, mas que não tinham fome nem sede. E uma prenda, que aceitavam, já que estava tão daimoso. Ora, o Augusto, na escolha dos ramos de reboçados, teve tais artes que só com a quadra que neles vinha encheu as duas da miragem de um amor sem misturas, umas patetas. O certo é que mal o rapaz tirou a Sofia para dançar, a Cacilda ficou como se lhe tivessem dito que o fim do mundo era naquele instante. Os arraiais da Senhora da Fraga são bota fora a noite inteira, com duas músicas a estrondar, uma de cada lado da capela. Fogo nem se fala. Até de Sanfins se pode ver o céu de Faiões sem um minuto de intervalo aberto de claridade. Coisa rica! Pipas e pipas de vinho debaixo da carvalhada. E do melhor, que parece que todos capricham nisso. Tascas de fritos, mesas de cavacas e de refrescos, medas de regueifas, carros de melancias. Um louvar a Deus. Fartura de tudo, para quem tiver conques. De maneira que quem diz, vou ao arraial da Senhora da Fraga e vai, já se sabe que não arranca de lá antes do alvorecer. Por isso até a santa estremeceu no altar quando a Cacilda, a todo pano, que se ia embora. Perguntava-lhe a ti Constança abismada. Que mosca te mordeu, rapariga? Tu estás maluca ou quê? Felizmente que o Augusto valeu aquilo, arredondando a fala e convidando-a também. Toda babada por dentro, que não dançava. Rogasse outra vez a Sofia. O rapaz insistiu. E o que foste fazer? Agarrou-se a ele e atirou-se à cana verde que parecia um pé de vento. De madrugada comiam-se uma à outra. E valia a pena. As palermas a adorá-lo, a quebrar lanças pelo grande adereço. E o ladrão, de caçoada. Ainda ao cheiro dos foguetes andava pela serra a cabo. Já os banhos dele a correr em favaios com uma de lá. Cuidaram todos que morto bicho, morta a peçonha. Oh, oh! Nem assim deram o braço a torcer. Engoliram a desfeita e ficaram como dantes, se não pior. E mutuamente atribuírem-se as culpas de o Augusto bater as asas, o grande prejuízo. Que valia ele mais do que os outros? Nada. E a prova disso é que não tardou muito, estavam casadas, com dois rapazes bem jeitosos de resto, o Alberto e o Raimundo, que queriam mais. Mas meteu-se-lhes aquela cisânia no corpo, que mesmo depois de o verem arrumado e de se arrumarem também, continuavam a ferro e fogo. Na boda de ambas, ainda houve quem tentasse fazer as pazes. Bondou de bem, danadas. Como a Sofia se recebeu primeiro, disse-lhe a Rosa. Eu, se fosse a ti, convidava a Cacilda. Fostes tão amigas na mocidade que a não queria ver nem pintada numa parede. E logo naquele dia, de mais a mais, uma falsa que se lhe atravessara no caminho como uma ladra. Não. Havia ofensas que nem à hora da morte. E a Cacilda, quando lhe chegou também a vez, por sinal, na mesma semana, o povo dizia até que elas andavam ao desafio. Mala Pirraças lhe falou na Sofia, credo. Mudou de cor e perguntou muito a sério se lhe queriam estragar a festa. A escândula que tinha da outra ia com ela para a sepultura. Com tal gente, bom dia. É não fazer caso e deixar correr. Dar tempo ao tempo, que cura miadas e embranquece os cabelos. Tal e qual. Não tardou muito, 9 meses contados, mais coisa menos coisa, tudo se compôs a contento de feiões, certas como relógios, o abril a cair e cada uma com o seu menino. Mas a Sofia esteve tão mal, tão doente, custou-lhe tanto dela que ninguém a julgava. Febres, acidentes, albuminas, que foi preciso vir o médico e mesmo assim esteve desenganada. Leite para o filho? Viste-o. Sequinha como as palhas. O infeliz chupava um pano molhado em água açucarada que a Rosa lhe chegava à boca. Engolia uma pinga de leite de cabra cortado e viva o velho. Mirradinho de todo. A Cacilda soube do caso ainda antes de se erguer. Nas terras pequenas, as boas e as más notícias entram pelas frinchas da parede. E já com outra humanidade na alma, mãe de todos os pimpolhos do mundo e solidária com todas as mães amigas ou inimigas, mandou chamar a Rosa e pôs-lhe as fontes do peito à disposição. Com uma condição apenas, que a Sofia não soubesse. A Laia, de passear o menino, lhe o levasse lá. E ela havia de ver como o pequeno arribava, que tinha leite naqueles seios que chegava para um regimento. Até lhe doíam. Assim foi. A Sofia, a poder de remédios e mais remédios, ia tendo mão na vida. E enquanto ela dormia, desmaiava ou estava para ali amodorrada, a Rosa era como o vento. Agarrava no garoto, corria para a casa da Cacilda a fartá-lo. Até que a Sofia arribou. Levantou-se muito fraca, muito amarela, e quis dar de mamar ao filho. Já podia. Mas quando foi abrir a blusa e pôs à mostra as duas bexigas secas, nem o catraio as quis, nem a Rosa consentiu que lhas metesse na boca. Guarda lá isso, mulher, que até o podes envenenar. Eu lhe darei de comer. Olha que à fome não morre. Humilhada, a Sofia começou a chorar. E ainda mais desespero sentiu, pouco depois, ao ver a criança espernear nos braços da Rosa, recusar a chupeta, e começar num berreiro de atroar os céus. O seu rico filho estava doente, nem comer queria. A Rosa é que não atribuiu grande importância à birra, como lhe chamou. A criança precisava de sair o migalho, de apanhar sol, e a passeá-la. A Sofia ficou só, cheia da sua mágoa. Nunca fora fortalhaça, como a Cacilda, mas sempre esperara poder criar um filho, se Deus lhe desse. Afinal, e por via disso, o menino tinha de beber à sobreposse leite de cabra que, se calhar, lhe fazia mal. Valha a verdade que não estava magro. Contudo, sempre era criado como os enjeitados. Que alegria para a Cacilda! Malucava nisto, quando a Rosa entrou com o rapaz calado e sonolento. Vamos experimentar outra vez? A rosa respondeu que sim, que ia encher a mamadeira e nunca mais voltou. Como o menino não chorava e se lhe ferrou a dormir no colo a babar-se, a Sofia desconfiou. Ali andava segredo. No meio da tarde, cansada, a doente foi-se deitar e pegou no sono. A criança lá estava no berço, rosada como um anjo. Apesar de adormecida, a Sofia continuava na sua grande labuta. A maternidade incompleta doía-lhe na raiz do instinto e via no sonho o pequeno mirrar-se de fome, vítima inocente de uma mãe que o não era. Ofegante, tentava libertar-se de pesadelo. Não conseguia. Cada vez mais sumido, esquelético, o infeliz acusava com os seus grandes olhos negros que cintilavam da escuridão de umas órbitas fundas como poços. Num grito de terror, acordou e deu pela falda do filho. Tia Rosa, o menino? Perguntou aflita. Respondeu-lhe o homem da cozinha. Tenho-o aqui ao colo, vê se dormes. Cresceu-lhe a desconfiança. E no dia seguinte, pé ante pé, ainda a cair de fraqueza, quando a Rosa foi dar um dos tais passeios ao garoto, seguiu-a. Da esquina da rua viu-a chegar à eira e entregar o miúdo à Cacilda, que estava sentada ao sol. Aproximou-se. O pequeno parecia um bacurinho no peito da inimiga e quando as outras deram conta, estava ela de pé, maravilhada, a dizer: olha lá se me engasgas o rapaz, ó Cacilda.